de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar. De louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Habitas em mim.